Mas enquanto a mídia faz apologia à bebida, eu tô tentando dar um jeito na minha vida. Se bebendo dirija, se fumar não finja, legaliza. Mas não queime a nossa ficha, resista. Ditadura fascista, que não viu só ativista, anticonsumista. Numa batida etílica, conhaque na tulipa, família reunida, dar a luz a uma utopia. Garçom, meu camarada, trama conhaque e uma poção de camarão. Garçom, por gentileza, trama conhaque e uma poção de camarão. Garçom, trama conhaque e uma poção de camarão. Garçom, trama conhaque uma poção de camarão. Cancan, avante. Grupo de exatamente mais ou menos alguns mil integrantes. Sem aquaplanagem, só o camarão na base ao volante. Guiando o espetáculo, hot dog de um real da voluntários ou restaurante japonês. Carpaccio, camarão empanado. Depois do bolo, da cerveja, do conhaque. Tentáculo de polvo na paeja é uma arte. Octopus, feijoada. Fiat Lux na barra. Jukes com a gata na mesa bebendo a marula com Lula ouvindo o rádio. Meu camarão, garçom, rouba só fecha. Amanhã entra maconha, que esse é do bom. Só boêmio, bom vivã. Uma dose bem servida, camarão pra minha vida. Atitude é ser feliz e como eu quero todo dia. Poção pra nós, uma moral no aperitivo. Um copo pra geral, geral junto é produtivo. Um brinde à união, os camarão não tô na isca. Cancan na pista, se tu lutas tu conquista. Garçom, meu camarada, trama conhaque e uma poção de camarão. Garçom, por gentileza, trama conhaque e uma poção de camarão. Garçom, trama conhaque e uma poção de camarão. Garçom, trama conhaque e uma poção de camarão. O som das ruas, bares, botecos, tradição dessas esquinas. Aqui de verdade suou na camisa, um gole pra amenizar. Brinda o calor do RJ, rapá. Eu já tô doidão, vou ficar ainda mais. Vem fazer um som na mesa dos camará. Sonhar, boêmio, bom vivam, vida singular. Se taca na sessão com a gata, Ipanema, sol, futebol, maraca, bloco no Catumbi, escol, gelada na Lapa, gringo, sapucaí, bandeiro mulata, sobrevivendo ao pé na jaca, do tapa pra cura ressaca, mas conhaque chapa, te faço sorrir, com umas rimas boladas que alivia o estresse. Família Cancan, escutou, tu não esquece. Família Cancan, escutou, tu não esquece. Família Cancan, escutou, tu não esquece. Uma poção de camarão, garçom.